A partir de agora, via satélite para todo o Brasil. No ar, Fé em Debate, com o padre Reginaldo Manzotti. Evangelizar é preciso, evangelizar é preciso, evangelizar. Amado povo de Deus, o Fé em Debate está começando. É um grande prazer tê-los conosco. Quero saudar a todos que estão acompanhando pelo site padrereginaldomanzotti.org.br, aqueles que migraram. É um prazer imenso os que estão acompanhando pelo aplicativo da rádio, Rádio Evangelizar AM 1060, FM 90,9. E claro, nossas rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Queridos filhos e filhas, você pode e deve participar do Fé em Debate. As linhas estão abertas. Você pode ligar através do 32210, operadora 41. 3221-6070. Repito, 0, operadora 41. 3221-6070. Pode mandar o seu torpedo. 041. 9863-3583. Por favor, pelo Facebook, Padre Reginaldo Manzotti. Será um grande prazer. Hoje, na verdade, nós estaremos falando sobre família. Família! Família que reza unida, unida sempre estará. E a sua participação é mais do que importante. A transmissão e educação da fé cristã na família. Repito, toca o sino, sacristão. O tema de hoje, a transmissão e educação da fé cristã na família. Quero muito que você mande qual ou quais os maiores desafios da família hoje. Fernanda e Cleusa me ajudarão fazendo as proposições, o que as pessoas mandarem para o torpedo, para o Facebook. E um segundo questionamento, quais os valores que devem ser transmitidos para os filhos e de que forma? Repito, primeira pergunta, toca o sino. Qual é o maior desafio da família hoje? Você pode ligar e participar ao vivo comigo. Você pode mandar um torpedo, você pode entrar no Facebook. Segundo questionamento, quais os valores que devem ser transmitidos para os filhos e de que forma? E eu lançaria um terceiro desafio. O que você gostaria de partilhar na tua vida que foi importante para você, que você recebeu dos seus pais? Uma lembrança, um exemplo, um testemunho, algo que você sente que vale a pena partilhar. Você como sujeito da transmissão da fé. Você como sujeito da transmissão da fé. Querido povo de Deus, o Fé em Debate só começou. E eu quero lembrar, o documento de Aparecida recorda que a família é um dos tesouros mais importantes dos povos latino-americanos. E a família é patrimônio da humanidade inteira. Em nossos países, continua o documento de Aparecida, uma parte importante da população está afetada por difíceis condições de vida que ameaçam diretamente a instituição familiar. Em nossa condição de discípulo e missionário de Jesus Cristo, somos chamados a trabalhar para que essa situação seja transformada e que a família assuma seu ser e sua missão no âmbito da sociedade e da igreja. Toca a corneta, sacristão! Repita essa última parte. Na condição de discípulos e missionários de Jesus Cristo, somos chamados a trabalhar para que essa situação seja transformada. E agora vem que a família assuma seu ser e sua missão no âmbito da sociedade e da igreja. Bom dia, Imaculada. Bom dia, padre. Seja bem-vinda, minha filha. Você fala de onde? Eu falo de Belo Horizonte. Um prazer falar com você. Você está me escutando pela rádio? Eu estou. Pela internet. Internet. Depois tem que ligar na rádio e dizer por que não transmite o programa Fé em Debate, tá bom? Ah, sem dúvida, é verdade. Pois não, Imaculada. Qual a sua contribuição de hoje? Bom, padre, eu quero comentar sobre o que o senhor estava comentando, sobre de bom que nossos pais nos transmitiram, né? Pois não. Nesse caso, o meu pai está com 83 anos, está vivo. Minha mãe já é falecida, mas também ajudou a passar para a gente, principalmente, o respeito e o amor a Deus. Tá, né? E aí vem o próximo, né? O meio ambiente, né? Consequentemente, a família. Mas eu quero falar... Meu pai... por favor. Meu pai, com 83 anos, ele... hoje, que está com essa idade, sempre nos fala sobre o amor a Deus. Isso eu nunca vou esquecer. Certo. Né? E é um alicerce, é uma base que eu estou tentando também passar para o meu filho. Tá certo. Anos. Que bom, Imaculada. Obrigado pela sua contribuição. Meu abraço a Belo Horizonte e a todos os internautas. Você gosta do Fé em Debate? Bom, primeiro quero dizer... Nos ajude nessa obra de evangelização, torne-se um colaborador e, se já o é, seja um associado fiel. 0 operadora 41 84010909 no dígito 1. Padre, mas é sábado, não importa. Você deixa seu nome e seu telefone, a nossa equipe retorna. Mas as pessoas no dígito 2 têm falado sobre o Fé em Debate, escute. Oi, padre, sua benção. Eu sou Luciana, de Jiparaná, Rondônia. Escuto o senhor pela rádio Jiparaná. Eu acompanho o seu Fé em Debate todos os sábados e tem feito um bem muito grande para mim. Sua benção, padre. Deus abençoe. Meu abraço a Jiparaná. Gente, mande o seu torpedo. Os questionamentos. Qual é o maior desafio da família hoje? Quais os valores que devem ser transmitidos para os filhos e de que forma? Você, como sujeito, o que foi importante que você herdou do seu pai na fé? Da sua mãe? Mande o seu torpedo, entre no Facebook, ligue para cá. Nós voltamos já ao Fé em Debate, está no ar. Família, transmissora e educadora da fé cristã. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado evangelizar é preciso. Queridos filhos e filhas, nós estamos falando de família. Família. E o grande desafio, o desafio da família hoje, quais são? Os valores que devem ser transmitidos para os filhos e de que forma? Você, como sujeito da transmissão da fé feita pelos pais, tem algo a dizer? Mande o seu torpedo e vamos lá. Participação que está acontecendo pelo torpedo, depois vamos para o Facebook, a Nancy Irene nos aguarde. Qual foi a contribuição? De Minas Gerais faz o comentário: o maior desafio para a família transmitir a fé é justamente porque faltou catequese para as famílias. Quem foi que falou? De novo, por favor. A Lourdes, ela é catequista em Minas Gerais. Muito bem, aí está certo, faltou catequese na família. Nancy, bom dia. Bom dia, padre. Deus abençoe, minha filha. Padre, eu estou ligando. Você fala porque... de onde? Eu falo de Guarapuava. Guarapuava, está me escutando pela rádio? Cultura FM. Um abraço à Rádio Cultura FM. Pois não, Nancy? Padre, eu queria pedir em primeiro lugar uma bênção para meu pai, que tem 93 anos. Tá o nome bom. Dele é José Xavier. Tá certo. E pelo meu sogro também, Acácio Rodrigues de Oliveira. E pelo meu marido também, Flávio de Oliveira. Tá bom, está. E para todos os meus irmãos que são pais Eu peço que Deus dê a bênção para eles. Porque, já anotei, querida. Sabe, padre, eu cuidei do meu pai 8 anos, sabe? E eu agora estou meio longe dele, sim, quase não posso visitar ele. Então, os problemas que deu. Tá. Mas certo. Eu sofro muito por causa disso, sabe, padre? Entendo. Porque eu fiquei com ele após a morte da minha mãe. Eu fiquei cuidando dele 8 anos. Sim. E eu sofro isso, sabe? Porque eu fiquei isolada, sabe, padre? Depois daí eu tive que sair da casa do meu pai, porque eu não pude cuidar mais dele. Sim. Então, eu sofri muito e sofro muito com isso, sabe, padre? Eu acolho a sua partilha, minha filha. E eu quero pedir também pela empresa do meu marido, que Deus olhe por ele, que a firma continue indo cada vez melhor, padre. Tá bom, meu abraço, que Deus abençoe, Nancy. Eu quero lembrar uma frase de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa diz assim, e preste atenção, vale a pena. Se não tivermos e não procurarmos a paz em nossa casa, não encontraremos na casa alheia. Repito. Põe no teu coração. Se não tivermos e não procurarmos a paz em nossa casa, não a encontraremos na casa alheia. Santa Teresa de Ávila. Fernanda, por favor. O João Adir, padre, ele diz assim... Que no ele, Facebook. No Facebook, ele está no Facebook agora, postou faz 4 minutos. Ele falou que a coisa mais importante que ele recebeu do pai foi a educação. E que hoje, com muito orgulho, ele pode dar para os seus filhos. Tá certo, muito obrigado a vocês que estão interagindo no Facebook. A Glaucia, ela diz o seguinte, padre, os valores honrar, respeitar e amar sua família acima de tudo, dando exemplos e vivendo o que ensinam. Dando exemplo e vivendo o que ensinam. Talvez ali esteja uma frase importantíssima. Quem falou? A Glaucia, não diz a cidade, padre. Tá certo. E ensinar e dar exemplos a partir daquilo que vivem. Bom dia, Irene. Bom dia, Irene. Bom dia, Reginaldo. Deus a abençoe, filha. Eu quero falar sobre a minha família, meus você pais. Fala de, você fala de onde? Eu falo de Araucária, evangelizar é preciso. Seja muito bem-vinda, um abraço a todos que escutam pela rádio Evangelizar, em particular de Araucária. Pois não, Irene? Eu queria falar sobre meus pais. Meus pais já têm 63 anos de casados, meu pai é José, minha mãe é Maria. O que eu tenho a dizer para o senhor e para todos que estiverem ouvindo é que meus pais sempre, a honestidade, sempre de participar na igreja, ajudando, transmitindo a paz, a honestidade. Meu pai sempre foi uma pessoa honesta, batalhadora. Aos 12 anos ele saiu de casa porque ele era muito pobre, os pais dele. Mas eles venceram na vida com a minha mãe. Venceram, criaram 5 filhos. Graças a Deus, todos os filhos estão bem. Então, só quero interagir com você. Então, você está falando que algumas virtudes importantes, honestidade, trabalho, que mais? Dedicação na igreja, assim, que a gente sempre se dedica nas pastorais da igreja. Dedicação na igreja. Isso, catequese, há muitos anos eu dei catequese, participei do... Quantos anos eles estão casados, você disse? 63 anos de casado, padre, é uma bênção. E isso já é um testemunho maravilhoso, porque hoje é tão difícil você encontrar perseverança no matrimônio. Então a Irene, dentro do que estamos falando, os valores a serem transmitidos, ela frisou vários. E dentre eles eu gostaria de ressaltar um fato que não pode passar despercebido. Manter o matrimônio mesmo tendo dificuldades. Certamente, né, Irene, seus pais, nos 63 anos, tiveram dificuldades, mas souberam vencer, não foi? Nossa, várias turbulações, várias turbulências, mas sempre com fé em Deus. A gente, quando criança, a gente viveu junto, a gente batalhava, a gente rezava. A fé, é muita fé, muita fé. Que Deus abençoe, obrigado. Oi? Obrigado pela sua participação. Viu, padre? Só mais um. Eu quero pôr o meu pai, que ele está bem enfermo. Ele está há 3 semanas acamado, padre. Tá bom. Como é que é o nome dele? José Zechutko. É polonês, é tão difícil. Você quer soletrar, por favor? É, põe Z. Z. Z. Tá. C-H-U. C-H-U. U. T-K-O. Tá bom. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Vamos ao Facebook? O Facebook, a Dete Carla diz assim: sou de Picos e o mais importante que recebi do meu pai foi a honestidade, responsabilidade e compromisso. Hoje posso transmitir para os meus filhos. Lembrando, muito obrigado a você de Picos. A Hora da Família traz a transmissão e educação da fé cristã na família. E lembrando que alguns tópicos são importantes, eu quero citar o primeiro: pai e mãe, primeiros e autênticos transmissores da fé. Repito, pai e mãe, os primeiros e verdadeiros transmissores da fé. Portanto, podemos pensar na igreja, na escola, mas não esqueça, pai e mãe, você é o primeiro e o mais autêntico transmissor da fé. Vamos lá, Cleusa? A Cássia, padre de Divinópolis, ela tem 16 anos e diz que o maior tesouro que os pais transmitem para ela é a fé em Deus e o serviço à igreja. Ela hoje sempre acompanhou os pais à missa, hoje ela é salmista e pretende ser ministra da palavra. Muito bem. Você percebe? Da mesma forma que às vezes dizem que a bola de neve é do mal, como esses dias me chamou muita atenção uma pessoa dizendo que um pai, quando não tinha álcool, bebia acetona. E hoje os filhos, vê essa pessoa, vê os filhos passando a noite, a madrugada, bebendo. Portanto, se o mal também é copiado, o bem é copiado. Por isso, comente de novo, Cleusa, para que as pessoas percebam. Sempre e quase sempre os filhos repetem as atitudes dos pais. Escute de novo. A Cássia diz que herdou dos pais a fé em Deus e o serviço à igreja. Os pais sempre a levaram à missa, hoje ela é salmista e pretende ser ministra da palavra. Louvado seja Deus, muito obrigado por essa contribuição. Eu vou para o intervalo, eu volto já. E você gosta do Fé em Debate? Ligue 0, operadora 41. 84010909, dígito 2, deixa seu parecer. Volte comigo. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Uma família falta para ela. Queridos filhos e filhas, nós estamos falando sobre família. Família, a transmissão e educação da fé cristã na família. Quero lembrá-los que nós estamos e sempre a nossa prece: Senhor, abençoai, santificai a família. E vamos para as participações, as contribuições. Lembrando, você pode contribuir pela ligação 3221-6070. Mande o seu torpedo 96-56-2807-41 e você pode pelo Facebook. Vamos ver como é que estão os torpedos. A Margarete, aqui da Vila Guaíra, em Curitiba, diz que o maior tesouro que ela recebeu realmente foi a fé. A mãe e o pai todas as noites rezavam com os filhos. Ela hoje tenta passar para a filha dela de 6 anos, o mesmo costume, né? Rezando a oração do seu livro, uma oração por dia e outras formas comuns de oração. Isso vem dentro da Hora da Família, exatamente um dos pontos que os valores que permanecem afirma a igreja, os valores que permanecem, dentre tantos, e o mais importante, é a memória da educação dos filhos na fé. É a memória de uma família de fé. é algo que fica para os filhos. Eu repito, compreenda a profundidade disso. Você pensa, talvez pai, mãe, mas quando eram crianças, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui na catequese, eu fui com eles para a missa, hoje não vão mais. Mas a igreja está afirmando que a memória da fé que fica numa criança, num filho, acompanha para toda a vida. Aquele filho, aquela filha que ia no coralzinho, aquele filho, aquela filha que você levou para a procissão, aquele filho, aquela filha que foi na missa com você, pode hoje ter descambado, mas a memória da fé acompanha a vida inteira. Muito interessante esse aspecto. Já vou atender você, Silvia, mas como é que está o Facebook? O Facebook também tem bastante participações e a Luciana faz uma pergunta, padre. Como agir quando o pai e a mãe não são de nenhuma religião e não interferem na vida religiosa do filho? Não tem essa memória religiosa, como o senhor acabou de falar. Como é o nome dela? Luciana. Luciana, infelizmente, isso é um fato e cada vez mais presente na nova geração. Antigamente era mais difícil, mas hoje eu falo que os novos pais, as novas mães, infelizmente vão educar poucos filhos na fé. Então, aí tem que caminhar com as próprias pernas. É aí que nós, sacerdotes, os meios de comunicação, nós entramos nas igrejas, nas comunidades, nos grupos, nos movimentos de família, nas pastorais de família. Entramos para suprir os pais. E aí, em segundo ponto, os padrinhos. Terceiro ponto, a evangelização pelos meios de comunicação. Você pensa, não é por acaso que nós estamos investindo pela TV. Não por acaso, estamos insistindo pelo rádio para suprir aquilo que às vezes fica em déficit em relação aos pais. Silvia, bom dia. Bom dia, padre, sua bênção. Deus abençoe, minha filha. Seja bem-vinda. Você fala de onde? Fala de Patrocínio Minas, a Rádio AM, Rainha da Paz AM 810. Um grande abraço a Patrocínio, a Rádio AM e Patrocínio. Pois não, Silvia? Olha, padre, eu acho, como a maioria, assim, a maior herança dos pais é o amor a Deus, a fé, o trabalho, a honestidade, né, que a gente tem que passar. Na minha casa, graças a Deus, meus dois filhos já trabalham, um de 21 já está na idade mesmo, e o outro mais novo, que tem 16, também trabalha. Então, acho que é isso. Tá certo. E como que foi a tua experiência, tua memória? Eu estava falando de memória religiosa. Como é que foi que você lembra dos teus pais? Oh, a minha mãe, hoje eu não tenho mais ela. Ela faleceu em 87 já, mas assim, o que eu tenho a memória é uma coisa boa, assim, sempre a gente participava, eu participo ainda, minha família toda, assim, de terço, eu participei muito, assim, hoje em dia estou um pouco afastada, mas eu ainda vou voltar, se Deus quiser. Assim, grupo de oração, missa, a gente participa, meu menino mais velho participa do grupo de jovens. Certo. Então é muito importante. Então você herdou uma fé e está tentando dar isso aos seus filhos. Graças a Deus. Tá bom, Silvia, muito obrigado. Um abraço a Patrocínio Minas Gerais. Eu quero trazer o presente Papa Francisco. E diz ele: não somente diria que a família é importante para a evangelização do novo mundo. A família é importante. É necessária para a sobrevivência da humanidade. Se não existisse a família, a sobrevivência cultural da humanidade corre perigo. Família é a base. Nos apeteça ou não, a família é a base. Papa Francisco. Como vão os torpedos? Participando aqui, o João Fiuza de Fortaleza diz que na casa dele todos participam do grupo de oração e que ele transmite a fé para os filhos e também através da música católica, padre. Opa, que maravilha, quem é? João Fiuza de Fortaleza. Meu abraço à nossa querida Fortaleza, tá aí a participação. Falando sobre família, qual o maior desafio da família hoje ou quais os maiores desafios? Quais valores devem ser transmitidos aos filhos e de que forma? Pense nessa segunda, estou esperando, hein? Veio aqui pela música. De que forma transmitir hoje? Você pai, você mãe, como que você está transmitindo? Como é que você busca transmitir para os seus filhos a fé? Volto a dizer, nós somos ricos na herança da fé, é verdade. Vamos ser sinceros, nossa geração, dos 30 para os 40, dos 50, dos 60, nós somos riquíssimos, nós herdamos uma fé maravilhosa. Mas eu acredito, penso, creio eu, que as novas gerações, e a herança está meio devagar, hein? Está meio minguada. Como deixar e transmitir a fé aos filhos? Me ajude, vamos lá, participe. Como é que está no Facebook? No Facebook as pessoas estão falando também sobre os desafios. A Cátia Oliveira e a Andréia dos Santos, elas apontam o principal desafio, a falta de tempo de estar com os filhos. Em um mundo tão capitalista, onde as pessoas se preocupam mais em ganhar dinheiro do que passar um tempo com a família. Quem foi que falou? Por favor, e lê de novo, porque tem algo a ver que eu quero chamar a atenção na hora da família. Escute bem. A Cátia Oliveira, ela diz que o principal desafio das famílias hoje é a falta de tempo de estar com os filhos. Em um mundo tão capitalista, onde as pessoas se preocupam mais em ganhar dinheiro do que ficar com a família. E aqui, Cátia, exatamente vem um outro ponto que a igreja enaltece, clama e pede aos pais. Pai, mãe, você sabe que existe uma palavra muito simples. Educar, sim, principalmente pela presença. Repito, educar pela presença. Repito de novo, educar pela presença. Não por acaso, esses dias uma pessoa dizia: o que eu mais sinto é a ausência do amor do meu pai. A ausência do amor. Educar pela presença. Leni, bom dia. Bom dia, Leni. Oi, Padre Reginaldo. Que Deus abençoe, seja bem-vinda. Você fala de onde? Ai, que Deus abençoe o senhor também, cuba de todas as bênçãos de Maria Santíssima. Obrigado. Você fala de onde, minha filha? Eu falo de Fortaleza e escuto a Rádio Dom Bosco. Um grande abraço. Ó, você pode esperar um pouquinho, por favor? Desculpe. Com certeza. Eu já volto atendendo. Muito obrigado. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o Padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado evangelizar é preciso. Como é bom ter a minha família, como é bom. Querido povo de Deus, louvado seja a família. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse tesouro que é puro dom. Leni, você fala de Fortaleza, está escutando pela Rádio Dom Bosco? É, sim. Tá certo. Agora, Leni Maia. Como? Leni Maia. Leni. Ah, é. Tá bom, um grande abraço. Pois não, Leni. Padre Reginaldo, eu vou dar meu testemunho da minha família, né? Por favor. Ela vem da minha avó. A minha avó sempre foi católica e criou a mamãe, internou a mamãe no colégio, assim, não tinha condição financeira, mas as irmãs acolheram a mamãe. Sim. Então foi criando assim, quando ela conheceu o papai não era nada assim, porque dentro da religião. Mas resumindo bem, eles casaram, sempre foram atuantes, ajudaram nas paróquias, o papai tinha um material de construção e ajudava a construir as igrejas assim próximas, duas igrejas. Na realidade, resumindo, eles fizeram o cursilho, encontro de casais, o papai, depois desse cursilho, parou de beber, que ele bebeu 35 anos, né? Sim. Mas graças a Deus, nunca, com essa bebida, nunca disse um ai com a mamãe. É o meu santo, o nosso santo aqui de casa. Sim. Teve 10 filhos, né? Tá, tem 64 anos de casado. Eu vou torcendo muito rápido, que a moça diz que a gente tem que ser bem rápido. Sim. Aí, encontro de casais e participou dos 5 da paróquia, que fazia os encontros de noivo. Durante 35 anos, a mamãe, como é que diz, ajudou a casar os jovens, né? Tá. E que mais? Daí eles são sempre palestrantes dos encontros de casais também, durante esse tempo todo. Então hoje ele sente falta, ele tem 91 anos. E a mamãe fez agora 86. Certo. Então é isso. A gente sempre foi, a mamãe sempre sentou a gente no chão para rezar quando era pequeno, toda noite. Então nós temos uma base muito boa, graças a Deus. O papai ainda hoje ele já está começando a esquecer alguma coisa, mas sempre ele fala: você conversou, você passou o telefone para Deus? Você passou o telefone para Deus? Todo dia ele pergunta se a gente ligou para ele, né? Tá aí, bom. Aí você sabe o que é? É o pensamento. Que coisa que diz que bonita. É o telefone de Deus. Tá certo. Obrigado pela sua participação, Leini. Meu abraço à Fortaleza, à Rádio Dom Bosco, transmitindo Fé em Debate. Como está o Facebook? No Facebook, o Vitor Furtado pergunta: padre, eu tenho 9 anos e eu queria perguntar se é errado meu pai me obrigar a ir para o terço dos homens. Filho, fico feliz se você vai na catequese, mas não é errado não. Por quê? Da mesma forma que você é obrigado a ir para a escola, da mesma forma que você é obrigado a fazer aquilo que às vezes não gosta. Se teu pai te obriga, é por amor. É querer te oferecer o melhor. É o amor. E parabéns ao Terço dos Homens, que estou muito tendenciado a implantar aqui no santuário. Onde eu tenho ido, só escuto elogios do Terço dos Homens. Parabéns. Como estão os nossos torpedos? A Lourdes, também de Minas, diz assim que todos os valores éticos, morais e religiosos são importantes e devem ser transmitidos aos filhos pela prática na vida. Só falar de nada vale. Só falar de nada vale. Muito bem. E isso tem a ver. Dentro da Hora da Família, tem um tema chamado educar com fortaleza e docilidade de alma. Ter fortaleza, firmeza, mais docilidade na alma. Facebook, por favor. O Jefferson, ele diz que o grande desafio que a família enfrenta hoje é o mundo violento e as drogas. Mas com a graça de Deus, eu e minha esposa temos uma boa comunicação com nossos filhos. O diálogo é a chave. O diálogo é a chave e o desafio, as drogas e a violência. Maria Rita, bom dia. Padre, tua bênção. Deus abençoe, minha filha. Você fala de onde? Fala da Lapa. Da Lapa. E me escuta como? Pela Rádio Evangelizar. FM 90,9? Isso. Louvado seja Deus, todos os ouvintes da FM 90,9. Pois não, Maria Rita? Ah, eu escutei no início do programa as pessoas falando sobre o exemplo do que os pais dão, né? Pessoas que bebem porque os pais beberam. Sim. E eu queria falar que eu cresci, eu e minha família, meus irmãos, no caso, né? Nós somos em 12 irmãos, somos 7 mulheres e 5 homens. Sim. A gente cresceu vendo nosso pai beber, hoje ele é falecido, sim, faz 3 anos. E a gente cresceu. Eu entendo, respira. Vamos lá. Eu entendo, é dolorido. Crescer vendo o pai beber não é fácil, não é fácil não. Era muita bebida, briga. E, graças a Deus, padre. Aí não vou conseguir falar. Não, calma, Maria. Eu acho importante a sua partilha, uma partilha muito concreta. Muito concreta de filhos, não só ouvimos até agora pessoas que cresceram vendo coisa boa. E agora vem a Maria Rita da Lapa, ouvinte da Rádio Evangelizar FM 90,9. Eu estou falando isso para você se acalmar. Em quantos irmãos vocês são? 5 homens e 7 mulheres. 5 homens, 7 mulheres. Graças a Deus, Nós todos eles, ninguém bebe. Opa! Todos trabalham, não tem nem... Tem uns que bebe, assim, mas normal, assim, sabe? Entendi. Uma cervejinha, outra, assim. Mas ninguém, não tem nenhum alcoólatra na família, ninguém bebe. Então, as pessoas não ficam usando isso como um amuleto, sabe? Isso, Maria Rita. Olha, você falou tudo. Uma muleta, assim, pra falar que é, eu bebo porque meu pai bebeu, não é por aí. Amém, amém. Que eu coisa. Acredito muito, assim, no poder da oração, que apesar do meu pai beber bastante, ele ensinou muito pra gente. Sim. A gente recebia a capelinha em casa, rezava, sempre teve novena de Natal, morava no sítio na época, sempre tinha novena de Natal em casa, a gente rezava sempre junto. Então, as pessoas não fiquem usando o que o pai fazia de ruim para hoje ser uma pessoa ruim também, porque não é por aí. Acho que não é porque seu pai bebeu que você vai beber, que você vai ser... Então, acho que você tem que procurar as coisas boas que aconteceram lá atrás e trazer para a tua vida. Parabéns, Maria Rita. Você não sabe como o Espírito Santo te usou, Maria Rita. O Espírito Obrigada, Santo... Que é um prazer falar com o senhor. O Espírito Santo te usou para você dar essa grande contribuição no programa de hoje. Muito obrigado, que Deus abençoe a você e a todos que estão me acompanhando na Lapa, pela Rádio Evangelizar, AM FM 90,9. Tá aí, gente, o testemunho de uma filha que teve um pai alcoolista, 5 homens, 7 mulheres, e dizendo... Não use essa muleta de dizer porque meu pai foi assim, eu também sou. Parabéns, foi o Espírito Santo que falou por você. Como é que estão os nossos torpedos? O Lindbergh, lá de Maranguape, diz que a coerência dos pais faz toda a diferença para os filhos. Facebook? No Facebook, o Alisson diz assim: quero participar, sou de São João del Rei e discordo que só os pais são responsáveis por transmitir a fé. Tenho 28 anos e guardo em minha memória de fé os momentos de oração do terço na TV, assistindo com minha tia Leda. Hoje, meus pais são mais atuantes, mas isso aconteceu há pouco tempo. Que maravilha! Manda um abraço forte para o senhor. Louvado seja Deus, meu filho. Louvado essa tia... que foi o seu amparo. Louvado sejam as avós que às vezes suprem, que ao invés, porque pai foi feito para educar, avô e avó para mimar. Mas hoje os avós, graças a Deus, estão a evangelizar. Nós voltamos já. Voltamos com Fé em Debate. Parabéns, obrigado pela sua contribuição no Facebook. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é preciso. Você gosta do Fé em Debate? Ligue 0 operadora 418-4010909, dígito 2, escute. Meu nome é Cíntia, eu falo de Recife, Pernambuco. Escuto o Fé em Debate pela Rádio Olinda. Eu gostaria de dizer que todos os sábados eu acompanho o Fé em Debate e que tem me ajudado muito. Porque quanto mais a gente escuta, a gente aprende a amar. Muito obrigada, tenha um bom dia. Que Deus abençoe e me abraça a Recife, que acompanha pela Rádio Olinda, no Fé em Debate. Bom, faz bem o programa Fé em Debate? Acredito que sim. Torne-se um associado para manter os programas de rádio, de TV. Se cada ouvinte colaborasse, no mínimo, um real, nós teríamos condições de dar muitos passos. Acredite, é um custo imenso. O benefício... é incomensurável. Faça parte, colabore. O que você acha pouco para nós é o que faz a diferença. 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Ligue agora, não deixe para depois. Ligue agora. Deixe seu nome e seu telefone e nossa equipe retorna. Vamos ao Facebook e vamos ao Torpedo. Ao Torpedo, vamos lá. A Cecília, de Itabira, diz que ela aprendeu com a mãe a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a comunhão nas primeiras sextas-feiras, a devoção à Nossa Senhora com o terço diário e a confissão mensal, que ela, até hoje, padre, segue essas devoções. Facebook? No Facebook, a Joice Silva disse que ela gostaria de ressaltar o papel dos catequistas como sujeitos de transmissão da fé. Ela diz: tive ao longo da vida ótimos catequistas e quando me faltou o exemplo em casa, me espelhei neles. E eles contribuíram muito com a minha formação, não só espiritual, mas também humana. O Beato João Paulo II assim diz: a família é chamada a ser templo, ou seja, casa de oração. Repito, a família é chamada a ser templo, ou seja, casa de oração. Uma oração simples, cheia de esforço e de ternura. Uma oração que se faz vida, para que toda vida se transforme em oração. Beato João Paulo II. Vamos ver a participação através do Torpedo. O principal objetivo da família é o crescimento da fé e maturidade da alma. A Cristiane de Araucária. Parabéns, Cristiane de Araucária. Facebook? No Facebook, a Sandra Cardoso fala do Rio de Janeiro e ouve pela internet. Os valores que ela aprendeu com os pais foram o respeito pelas pessoas, a responsabilidade e a dedicação em tudo que faz. Por favor, repita de novo os três pontos. Respeito pelas pessoas, responsabilidade e dedicação em tudo que faz. Parabéns. Lembrando que todo domingo nós temos o nosso grupo de oração no Evangeliza Show. Isso mesmo. O programa começa em oração e termina em oração. Os temas, eles são apenas elucidativos. O Evangeliza Show, nosso grupo de oração na Rede TV. Torpedo? É a Mara do Carmo do Cajuru, diz que ela perdeu a mãe cedo, mas que a mãe deixou um grande exemplo de honestidade, oração que ela tenta passar para os filhos. E ela diz que todos os filhos que seguirem os bons conselhos e exemplos dos pais alcançarão a felicidade. Os bons conselhos, os maus, a gente esquece. Os bons, a gente segue. Obrigado, Carmo do Cajuru. Facebook. A Fabiana disse que a mãe solteira e o maior desafio dela é educar os filhos, os dois filhos que ela tem. Ela pede discernimento e sabedoria para educá-los sozinha. E aqui, da onde ela é? Ela não disse, padre. Eu quero dizer o que o Papa Francisco disse sobre as mães solteiras. Não existe mães solteiras. Existem mães. Uma filha de Deus, padre, diz que um grande desafio da família hoje é a internet, principalmente sites pornográficos. O grande desafio é, diz de novo, Cleusa? A internet, principalmente os sites pornográficos. Eu quero agradecer a todos que mandaram os seus torpedos. Acredito que nem todos conseguimos ler, mas uma participação muito intensa. Mas muito obrigado, Cleusa, por sempre se dispor a estar aqui. E vamos à última participação do Facebook. A Marta Abreu diz que o maior desafio hoje na família é o abraçar, é o abraço. É o abraçar os filhos e principalmente abraçar a Deus, abraçar a fé. E se estamos falando de família, eu os convido a terminarmos o programa de hoje rezando pela família, um Pai Nosso. Juntos, rezemos com amor e confiança pela família, um Pai Nosso, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus misericordioso, Pai de bondade, abençoai a família. Abençoai os nossos ouvintes pela internet, pelo rádio. Abençoai os casais, abençoai os filhos. E que de fato a família seja uma transmissora da fé. que a bênção de Deus recaia sobre todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Família que reza unida, unida sempre estará. Evangelizar é preciso. A paz que dissipa o rancor, vida nova nos traz. Derrama, Senhor, tuas bênçãos. Derrama, Senhor, no meu lar. O amor que nos une na dor, nossas forças e derrama, Senhor, sobre nós a paz que dissipa o rancor e da nova nos traz. Derrama, Senhor, tuas bênçãos. Derrama, Senhor, no meu lar. O amor que nos une na dor, nossas forças e paz. Nossas forças e paz.